enxergo um pouco mais. Agora vejo o rio que cruzei que ficou para trás. Vejo o mar que se abriu, a torre que caiu. Enxergo pequeno, o corpo do gigante que me afligiu. Fui eu que matei na pedrada, vejo Judas com a garganta enforcada. Eva sendo tentada, a lua que tá do meu lado pode ser tocada. Vejo a sepultura daqueles que não estão mais aqui, mas que me disseram vá, prossiga mesmo sem mim. Gratidão sem fim, nas costas eu trago sonhos. Os meus, os seus, nossos legítimos sonhos. Vamos vento, pode soprar, o topo é meu lugar. Você não vai me derrubar, continuo subindo. Pois eu sei em quem tenho crido. Quando eu chegar, ficarei lá até ouvir a sua voz pelo meu nome chamar. Lua, falo pro topo do monte, escalando a montanha. Subo com as águias, de mim não duvide. Habitarei as cores, vejo as cores e são fatores motivadores para que eu chegue ao cume. O fio sente ciúme e amortece as minhas dores. Não tem jeito, dor, você vai comigo e esse é seu castigo. Enxergar a altura e a profundidade do amor nessa louca escalada pra se tornar sabedor. Às vezes eu sinto que posso cair, quem vai me acudir? Mas então eu olho lá pro topo e meus pulmões se enchem, ganham um fôlego novo que vem, me toma, inunda e acalma, que manda embora, expulsa a bronquite, a asma. Quando eu alcançar o cume da sabedoria, ficarei por lá até o final de meus dias. Pois cada que vive, passa pela prova. Então se transforme, não seja snob. Quem pensa que tá rico, na verdade já tá pobre. Pois os tesouros todos estão no céu, e eu vou subir pra ver de perto as cores do arco-íris. Vou pro topo do monte, escalando a montanha. Subo com as águias, de mim não duvide. Habitarei mais alto e verá toda a região ao redor com horizontes distantes. Então se deleitará com a ampla perspectiva. Suba ainda mais e o cenário se ampliará. Até que por fim, quando chegar ao cume e olhar para todas as direções, verá diante de si uma cidade grande ou várias outras cidades. Além, há uma floresta em algum lugar distante, ou até mesmo outro estado ou país. Ali, bem perto, está o mar. Acolá, um rio brilhando e chaminés expelindo fumaça em uma cidade industrial. Mastros de navio e um porto movimentado. Tudo surpreendente e agradável. Então você pensa, eu não podia imaginar que tanta coisa podia ser vista desta elevação. Só chega ao cume quem conheceu todas as alturas e profundidades do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo, quando envelheceu, sentado com seus cabelos brancos, tremendo de frio num calabouço em Roma, pôde dizer com a maior ênfase possível: eu sei em quem tenho crido, porque cada experiência tinha sido como a subida de um monte, cada provação tinha sido como subir outro cume. Sua morte era o alcançar do topo da montanha, da qual ele podia descortinar tudo a respeito da fidelidade e do amor daquele a quem havia entregue a sua alma. Por isso, continue subindo.